La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Tateti, suerte para ti, y con este tateti te dará la suerte a ti, tateti. Will I?

American girls, most beautiful people in the world. Son of a frontier Indian swirl, dancing through the mist.

CTO. I wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping. Thank you. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Y pega. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. ¿Y si le ponés yesterday? Scramblings, un revoltijo de genialidad. Hey,

Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Hola, desde que comenté en Facebook que quería preparar polenta, los comentarios y sugerencias han sido interesantísimos. Como habréis visto, os he ido colgando recetas que me parecían interesantes. Y finalmente he cogido un poquito de cada receta para preparar esta versión. Para los que no sepáis qué es la polenta, es sémola de maíz. Y se puede comer como un cuscús o sólida, que es la manera en la que la voy a preparar. ¿Querías polenta? ¡Polenta, polenta! Falou pra que eu nunca mentisse, mas ele se esqueceu de dizer a verdade. Nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso. Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não confio em ninguém, não confio em ninguém. Não confio em ninguém com mais de 30. Não confio em ninguém com 32 dentes. 32 dentes. Eu não sei fazer música, mas eu faço. Sem cantar as músicas que faço, mas eu canto. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Thank you. saber aceitar. Estamos em busca de um ponto final pra poder chegar de uma só vez. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará? Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará? A prece pra Deus pode nos enganar. Se aproxima com vista para o mar, cruzando a vida sem se preocupar. Com vista para o mar, cruzando a vida sem se preocupar. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará? A galera tá fumando demais, cara. Ah, deixa eu nascer que eu fumo. Eu tô assim, nunca fumo. Não, eu sou merda, não vale pra ninguém. O meu plant, nada gosta da minha gente. Por favor, não me trate como marginal. Se bota um fogo por aí, já começamos mal. Quer me prender como que eu fumo? Cannabis ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Isso de comum, eu falo perto e grito isso pra você. Que vem sendo amado, tô preso e preto e branco com muita bailão. Procurando destruir com HIV. Nós temos como os governantes que estão na TV. Minha família quer tudo, como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode pará-lo. Nada mais, nada menos. Eu tô sabendo, Benegão, vai imando, queimando, sobrevivendo. Se é o caso, quem mata, eu me lembro do rato. Vendo os filhos, se ligam, que eu não vou deixar falar de comedor. Que você me corta. Eu continuo queimando tudo até a última porta. Até a última porta, eu continuo queimando tudo até a última porta. Até a última porta, eu continuo queimando tudo até a última porta. Até a última porta, eu continuo queimando tudo até a última porta. Até a última porta, eu continuo queimando tudo até a última porta. Dilatada, sem a mente trabalhando, eu não vou te fazer. Se dos efeitos da fumaça sonora, não.

Sometimes everything is wrong.

Walking with the staff. this one. So tell me, are you locked in the pot? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little legend for the never believer. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mister in the coffin's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing love? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca, peca, peca. El Codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas. Por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosa, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale así? Tengo vegetaciones, tarado. Está, pero no pelarte, vos. Un mensaje extraño de ese pillo, el acertijo. El dúo dinámico. Le dieron su merecido al acertijo. Pero este los engañó con una demanda de $1,000,000 contra Batman. Oh, alegría para el acertijo. Oh, pesimismo para Batman. Pero entonces vino otra pista que llevó a Batman a una trampa Batusi y que lo tiró de espaldas. Y luego Robin fue herido. El acertijo iba adelante. La ciudad gótica estaba horrorizada. Robin parecía totalmente liquidado. Pero no, esperen. Todavía falta lo peor. ¡Santos retrógrados, Batman! Thank you.

Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, un huevo radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos.